mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Tem tanta coisa errada, mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Tanta história mal contada, mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Parece até piada, mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Descruzar os braços só pra começar. Dar a mão ao seu irmão pra continuar. Pra fazer diferença, pra fazer a obra. E não ficar como se tivesse tempo de sobra. Proatividade geral, geral. Vogação, preguiça, várias estátuas de sal. Apatia e doença espiritual. Tô fora, meu irmão, tô fora geral. É tão triste ver irmãozinho sentado reclamando no cantinho. Com o vizinho criticando de ti as coisas serem feitas. Fazendo cara feia, boi, boi da cara preta. A seara é tão grande que nem dá pra pensar em voltar lá pro meu Ceará. Tanta coisa pra fazer, rever e recomeçar. Nem dá pra ficar pelas praias de lá. É tão duro de ver, você fingir que não vê. Que tem tudo pra fazer, tem tudo pra mudar. Tem tanto pra contribuir, pra jogada rolar. Palhaçada, hein? Qual é? Não é pra rir, é pra chorar. Por quê? Por quê? Ora, por quê? Porque não dá pra esconder o jogo e amarelar. Deixar de falar o que tem que falar. Mas eu vou falar, eu vou falar. Não tem que falar, né? Tem irmãozinho que já carimbou o passaporte. Tá tranquilo, garantido, se acha um cara de sorte. Afinal, o pobre diz que não são o que ele é. Fariseu, não tem vida, é o crente Zé Mané. Peraí, vamos lá pela língua portuguesa. Tudo bonitinho, tudo uma beleza. Tá bom, tá certo, é o crente José Manuel. Amar de verdade pra ele só no céu. Às vezes me pergunto se eu tô tentando separar o joio do trigo, porque assim não vai rolar. O que eu tenho que fazer é o meu papel. Se não perco onde tudo vai pro beleléu. Que é isso, Mauri? Mas que rima é mais antiga? Pra você ver que a tradição pode ser a nossa amiga. Aí é Sebraiano, aí Batista, aí Quadrangulation, renascentista, presbiteriano e tal, metodista. Au, au. Irmão universal. Um bi é o outro uiba, o outro au, au. E aí, somos irmãos ou não? Afinal, nosso nome tá juntinho, tá na lista. Todo mundo escrito no livro da vida. Unidos por Jesus, obrigados por tanta besteira. É, parceiro, é brincadeira. Bíblia Sagrada na mente, Jesus no coração. É assim que o crente anda, meu irmão. Evangelho puro, coragem de pagar pra ver. E aí, vamos no vão dar a cara pra bater. Mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Tem tanta coisa errada, mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Tanta história mal contada, mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Parece até piada, mas fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Mas fazer o quê? Tá na hora de se unir e se amar. Tá na hora de quebrar as barreiras. Se concentrar no evangelho, no que não se discute. Não ficar aí brigando por besteira. Juventude cristã brasileira. Tá na hora de largar a mamadeira. Esquecer o que suco, deixar pra lá o mingau. E pra feijoada espiritual. Alimento forte pra hora da batalha. Artilharia de amor da pesada. O tempo é hoje, a hora é agora. E você vê se não fica de fora. Mas fazer o quê? Mas fazer.